398, Salão 5, 1, direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, eu volto ali. Trip 555 no 5, desce para 4000 pés, que é negar 10 no 8. 4038, quanto que tira eu vou a pelo? Aguarde, tem um tráfego na saída Momo, irá conflitar inicialmente, mantenha o perfil. Perfil 4209 para Confis, está pronto, copy. Pesado, Confis, nível 360, rota 1, 10, pistão 90, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 120, décima 8, e o transporte é o 5010, o azul 4209. Correto, portão 3, chama pronto, 4209. Autorizado aí até o ponto de espera, o Isquilo Quebec. Momo Frog com curva à esquerda. Salvador 3662. É, a companhia nos informou que foi feito uma DVA do seguinte, e mesmo entrou em contato aí com a Calaer, parece que o sistema estava travado, o operador não conseguia visualizar essa DVA. De qualquer forma, a empresa está em contato com o CGMA para ver se consegue de uma forma mais rápida aí pelo sistema tradicional. Da mesma forma, ele me informou que uma outra DVA para uma hora do mundo. E eu estou no aguardo do centro, então, 362, outro grau. Da Juliette 390. Esquerda, portão 9, no 390. Portão 9, 390. Controle, trip 5 no 5. Confirme. 555 no 5, possível voo apelo. 555 no 5, voa Bonf para a chegada Bonf. Ciente, Bonf. Gol no 604, desce para 2000 pés, QNH 10 no 8, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS. Whisky Kilo Quebec, é o 58, controle 120.8, bom viagem. 208, Whisky Kilo Quebec. Controle Salvador, muito boa noite, 31, 78, passa nível 220, desce para 150, frente da Alfa, na Maré. Então, 3178, aciona a identificação, desce para o 050, chegada Mari. 050 na maré da 3178. Ah, se for aqui autorizado, pode voador na 3178. Ah, o controle que a gente acessou, número 1. 3178, mantém o perfil da chegada. No 604, fala por quantas milhas vai manter a pro? 3 milhas. Gente, após desvio, voa duna. Após duna. Controle Salvador, Papatango Whisky, Kilo Quebec. Decolou, cumprindo o Momo. Papatango Whisky, Kilo Quebec, contato radar, sabe, mantém o 300, perfil da saída Momo. 300 no perfil da Momo, Whisky, Kilo Quebec. No 5, reduz 1 no 80, nós. Mono 809, tipo 55 anos 5. Controle 5 possível pro de Flock, pro Whisky pelo Quebec. Whisky pelo Quebec, manter a perfil da saída. Ah, mantém, Quebec. Boa noite, está 3305, passou 90, tem informação alfa. Está 3305, boa noite, aciona a identificação, desce para o 060, chegada Mari. 060, chegada Mari, está 3305. Então 3662, para o TAC, 181 a bordo, tem 2h40, alternativa Fortaleza. Táxi, pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera, reporte pronto. Pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto, 3662. É, boa tarde, estabilizando o tipo 55 para você. Prossiga. E quando possível, repetitivo, Galeão. Feito a... o CHG do plano? CHG não, seria DLA, né? É, pra renovação, né? Se o plano já venceu. É, exatamente, o... era os 45, 20 e 45, blocão. Tá, aqui tá vencendo pra 23 e 45, não é o normal, repetitivo normal. Aí tem que fazer um DLA aí pra... renovar esse horário aí com o centro. Então vamos confirmar, então não existe nenhuma DLA apresentada para esse plano, é isso? Pelo meu sistema não existe, só coordenei com a companhia aí para ver se eles adiantaram esse para Recife aí, porque posso ver que Recife tenha e eu não tenho, né? Eu vou consultar a empresa, mas já retorno. Localizador, visual com a pista, gol no 604. Gol no 604, completa sinal, torre 1186. 186? É torre o 1889 retornando. Prossiga. Segundo nossa central 12 lá em São Paulo, foi apresentado a DDA para 0120. 0120, daqui 15 minutos. Vou coordenar com o Recife então, 1889 só instante. Obrigado. Oi, Salvador, gol no 604, posição externa embaixo travado. Olha. 604, posto autorizado, 150 graus, 79, o ajuste no 08. Ele foi. Azul 429 está pronto para direcionamento na 213. Autorizado, chame táxi azul. Autorizado, azul 419. Então, alô, chame M3 no 3. O isso pelo Quebec. Sim, para 2? É, o chame M3 no 3, autorização Guarulhos. Guarda cópia, Guarulhos, o ajuste no 08. Atenção. 3662, ponto espera da 90 pro. 662, mantém ponto espera. Mantém. Tá 3178, desce para 2000 pés, que é legal no 08, autorizado ILS, reporta estabilizado. Desce para 2000 pés, 10018, autorizado na Santa 3178. Autorizado. Ok, boa nada presente, obrigado, Santa 3178. Localizador 3555. 3555 no 5, completa final, torre 1 no 86. 186. 3662 Salvador, 3555 ILS 5595, continue, aguarda a pista livre. Aguardando. Solão 08, direita, táxi Alfa Juliette, portão 02. Direita Alfa Juliette, portão 02, Guano 604. Oi, Azul 429, pronto para o táxi, 3 horas e 15, autonomia 105, ao POB, até na cantina, estação. O POB de espera está livre, reporte pronto. Falta pronto, ponto 0, Azul 429. 3662, decolagem autorizada, 15, 0 graus, 62. Passou externo, baixar travado, 5555. 5595, pouso autorizado, 1500, 79, 1018. Deve pouso na 10 com 1018, 3555. Tem 662 aos 10, controle 120, 18, boa viagem. 08, obrigado. Controle, boa noite, Santa 3662. Santa 3662, acione 5014. Sobe até nível de voo 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, acionou 5014. 3662. Atingi 060 para 3305. Então 3305, desce para 2000 pés, ajuste no 08, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, com 1018, chamará estabilizado 3305. 309, alinhar e manter. Vem manter, azul 309. 662 está sob contato radar. 3662. Signo 5, azul 2, direita, táxi Alfa, Kilo Pátio 3. Alfa, Kilo Pátio 3, Tripsi, Signo 5. Corregou no 604, vai ingressar na Juliette, prossegui gate 2, confirme. 604, Fortaleza, guarda cópia, 1008. 6. 109, 6, boa, 3, 17. 4209, decolagem autorizada, 950 graus, meia dúzia, 1018. Corregou no 604, ingressando Juliette, prosseguindo gate 2. 604 é o portão 2. Portão 2, ok. Portão 2, a cota depois chama. 4209, iniciando. Salvador, tá 3178, estabilizado em LS na sua escuta, baixar travado. Continue aguarda a pista livre, 3178. 3178. Pouso autorizado, 950 graus, 612, 1018. Livre, pouso, tá, 3178. Ah, tô eu, René, 6313. Só um instante, 6313. Ok. 4209, azul, 1014, controle 120, décima 8, minha viagem. 208, confirmando? 120, décima 8. 08, obrigado, boa noite. 6313, prossiga. Já na autorização, senhor? Guarulhos 360, pesando 10, pistão 10, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 120, décima 8, transponda 5012. 360, decola curva direita da El Leda Bridge, vou para o nosso amigo do 10, controle 120, décima 8, transponda 5012, deixa eu ver, 6313. 3-1-3, correto, chame pronto. Vou dar lá. Sinove, a torre. Na sua escuta. Informou, entrei em contato com o Centro Recife e o mesmo informou que seu plano já foi cancelado há uma hora atrás. E não tem nenhuma CHG nem DLA. Renovando o horário, vai ter que fazer um novo plano. Então coordene com a companhia aí o mais rápido possível para efetuar um novo plano aí para já entrar no sistema aqui do centro. Ok, retornarei. 78 ao Sul 16. Táxi à direita, Alfa, reporte antes da Juliette. Direita na Alfa, reporte antes da Juliette, tá 31978. Ligando 604, tá pronto para a cópia? Estabilizou o 3305. 3305, completa final, torre 1186, bom ponto. 86, obrigado. Salvador, boa noite, está 3305, 3 milhas de Índia Serra. Baixou e travou? Firmo. Autorizado, pista 90, 150 graus, 5 horas. Livre 90, até 3305. Então, Rio Gol no 889? Siga. É, o contato, foi feito contato com a empresa e eles nos informaram que realmente foi feito um plano para 01 e 20, Zulu, Alcântara. Está sendo feito contato pelo telefone, vou direto com o PGNA lá. Sim, senão eu fico na base Centro Recife, tá? Deve me contactar. Eu não compreendi. Centro Recife deve me contactar, fico na base. Ah, na sua escolha. 3305, confirmando, pouso autorizado, 1950 graus, meia dúzia. Livre pouso, 3305. O Salvador, eu vou no 604, para autorização, Fortaleza. Autorizado, Fortaleza, nível 370, pesou 19. Pistola 0, curva esquerda na Momo Frote. Controle 120, 18, transponder 5006. Só confirma após Momo, a outra posição? Momo Frote. Momo Frote, aqui 370 Fortaleza, Pesula 9, de qual da 10, curva esquerda, Momo. Momo Frote, 1208, controle 5006 do transponder, agora 604. 5006, 5006, chame pronto. 006, sim, chama lá pronto. Está 3178, antes da direita. Direto à sua esquerda, remota 14. Esquerda, remota 14, 3. Corrigindo portão 7, corrigindo portão 7. Portão 7, que está sobre o TAN 3178. Rodou o TAN 3178, portão 7, foi pro TAN 3178. Confirma. Autorização do portão 7, foi pro TAN 3178. Confirma, Inferno mudou seu portão de última hora, portão 7. Ok, então obrigado, portão 7.